nós de cá. Haha, sou L.A. Fumaça de narguilé, sobe na cama, tu desce. A gente faz amor, rola, se foi a bad. Vou ligar pro seu pai, dizer tá tudo bem. Se quiser dar perdido na mamãe, vem pro harém. Dizem que a fumaça deixa as pessoas mais calmas. Você é a essência que procuro no rolê. Alguém que chega junto sem tempo pra ideia errada. Que tira da loucura uma ponta de prazer. Sem querer me perdi na neblina, na brisa, no clima da pista. Uma palavra resume a madruga, sussurra na sua menina. Sem querer me perdi na neblina, na brisa, no clima da pista. Uma palavra resume a madruga, sussurra na sua menina. A rua me criou e me ensinou as loucuras. Deus me guia e tenho de protetor o sol e a lua. Relaxar num bom lugar, sem limites pra sonhar. Pra quem sabe no amanhã poder realizar. Algumas pessoas vão, outras chegam. Mas aquelas que ficam merecem meu respeito. O que ninguém sabe não estraga, leve isso com você. Regue sempre sua semente para um dia florescer. Esquece o que passou, que não foi recíproco. Se ex fosse bom, Deus não mandava mal o próximo. O mundo da vida é de graça, um sábio me falou. Quem gosta de fazer guerra não sabe fazer amor. Dizem que a fumaça deixa as pessoas mais calmas. Você é a essência que procuro no rolê. Alguém que chega junto sem tempo pra ideia errada. Que tira da loucura uma ponta de prazer. Sem querer me perdi na neblina, na brisa, no clima da pista. Uma palavra resume a madruga, sussurra na sua menina. Sem querer me perdi na neblina, na brisa, no clima da pista. Uma palavra resume a madruga, sussurra na sua menina. Vou fazer com que aconteça algo inacreditável. Se não cria proporção, quero que seja agradável. Pratique sempre o bem, sem olhar a quem. Pensamentos positivos podem te levar além. Pessoas nunca querem te ver melhor que elas. Mas o sol brilha pra todos, mesmo dentro da favela. O sorriso dá mais vela, deixa meu dia feliz. Desvenda esse segredo pra esse humilde aprendiz. Me dê a sua mão e conheça o meu mundo. Dê seu nobre coração pra esse pobre vagabundo. Além do horizonte, algo a mais vai ser escrito. Desafio o perigo, na viagem sou perito. Fumaça de narguilé, sobe na cama, tu desce. A gente faz amor, rola, se foi a bad. Vou ligar pro seu pai, dizer tá tudo bem. Se quiser dar perdido na mamãe, vem pro harém. Dizem que a fumaça deixa as pessoas mais calmas. Você é a essência que procuro no rolê. Alguém que chega junto sem tempo pra ideia errada. Que tira da loucura uma ponta de prazer. Sem querer me perdi na neblina, na brisa, no clima da pista.